Para corroborar a nossa tese, dentro do pensamento hindu, nada melhor do que o exame sobre os Upanishads. Esses Upanishads são 12, os principais, e eles tratam de propriamente do tema da sabedoria antiga, observada de diversos ângulos. A palavra Upanishad significa conhecimento interior, ou também aquele que penetra na última verdade e nela se instala. Dentre esses Upanishads, nós temos que salientar o Isha e a Kena Upanishads, que tratam mais do problema da imortalidade e das relações com o divino Brahma, que rege, que é o senhor de todas as coisas. O Isha termina pela aspiração para a felicidade suprema. A Kena termina pela definição do próprio Brahma como delícia, como suprema aspiração do homem. Os temas tratados nas Upanishads não são sempre idênticos, porque, por exemplo, no Isha tem como problema integral, tem como tema o problema integral do mundo, da vida, das obras e do destino humano nas suas relações com a verdade suprema de Brahma. É um Upanishad pequeno, tem apenas 18 versículos. E o Kena, por exemplo, o Kena Upanishad, é mais restrita, já estuda a consciência mental e a consciência de Brahma. E sucessivamente, os Upanishads vão tomando determinados aspectos para seu estudo. Nós vamos hoje, nesta parte, reproduzir apenas alguns versículos que são os mais importantes para a nossa, para a defesa da tese que apresentamos neste livro, que é de que, enquanto se trata do Deus Um e dos atributos do Deus Um, as grandes religiões do mundo se unificam, se comunicam perfeitamente e constituem, e sob esse aspecto, elas têm a possibilidade de uma visão ecumênica. As divergências surgem somente em relação aos atributos morais emprestados à divindade e pessoais. Morais e pessoais, que podem apresentar-se diferentemente, isto é, em relação ao Deus dual, o trino, conforme as religiões. Mas o Deus Um, enquanto o primeiro princípio, fonte e origem de todas as coisas, todas as religiões, todas as grandes religiões, como também os credos até dos povos primitivos, se unificam neste pensamento. Vejamos, por exemplo, aqui o Isha Upanishad, no versículo 4, ele diz, único, referindo-se a Brahma, único sem movimento, mais rápido que o pensamento, ou melhor, mais expedito que o próprio pensamento. Eis o que nem os próprios deuses podem atingir em sua progressão ascendente. Tal, em sua estabilidade, distancia os outros que correm. Nesse Matarishvan estabelece as águas. Bem, aqui nós temos essa palavra, Matarishvan, que também é várias vezes empregado nos livros sagrados, inclusive a palavra Vayu, representa a energia vital do universo. Digamos assim, a causa eficiente de todo o universo seria a melhor interpretação mateticamente considerada. Embora que Matarishvan tem esse sentido. As águas nós encontramos no Isha Upanishad, logo no início, significando o que costuma significar no Rig Veda, em todos os livros sagrados hindus. As sete correntes que se imergem no oceano da consciência humana ou que dele emergem. Mas, na verdade, se refere a sete poderes coexistentes ou coeternos que estão no universo e que são inseparáveis. Embora cada um possa exercer e se manifestar sucessivamente em cada um dos outros, eles estão, como dizem os críticos, evoluídos na natureza física. E, então, eles evoluirão no decorrer do processo evolutivo. Quer dizer, eles estão contidos no seio do puro infinito e podem dele emanar para dar o surgimento às coisas. É como os sete leis fundamentais que regem, que correspondem toda a simbólica das religiões superiores às sete leis fundamentais da evolução cósmica, que nós estudamos nos nossos livros de matese no referente às leis. Estas sete leis é que marca o ciclo de todas as coisas, o seu ciclo de evolução. Então, é isto que quer dizer aqui, que estabelece as águas, quer dizer, estabelece a lei dos sete. Nós encontramos essa lei dos sete muito presente na simbólica do cristianismo. Nós vemos, por exemplo, em São João, no Apocalipse, usar sete séries de sete. E toda na simbólica cristã a presença destes sete. E não só na simbólica cristã, como na chinesa, na japonesa, em todos os sete, é um número importantíssimo, que é estudado nos livros de etimologia. Agora, aqui quer dizer, ele estabelece as águas, quer dizer, ele não é propriamente ele não é propriamente o que as águas já se dessem ao lado dele, como seres independentes deles. Não, ele estabelece. Quer dizer, ele dá um fundamento às águas, conforme está no versículo 4. Ele estabelece as águas. Esses sete são também aparecem na simbólica hindu com o nome das sete vacas nutrizes, que simbolizam nos Vedas os sete princípios cósmicos e os seus domínios de atividade. Alguns dividem, por exemplo, esses sete em três princípios inferiores e quatro superiores, que corresponderiam, por exemplo, os inferiores seriam o físico, o vital e o mental. o físico das coisas físicas, o vital das coisas vivas, o mental das coisas inteligentes, ainda dentro do plano dos seres compostos primários, inferiores, e dos superiores. Então, teríamos divide quatro, aqui a ordem não tem propriamente uma classificação axiológica, porque eles são coexistentes. Então, nós teríamos, porque já os outros não, poderia haver só físico no corpo bruto, físico e vital numa planta, físico, vital e mental, como no ser humano. Mas esses outros, esses quatro, já são coeternos, como sejam a verdade, que seria correspondente ao nosso entendimento, a beatitude, a consciente vontade, que corresponde à vontade, e o ser divino, ou é, o ser já divino. Então, nós teríamos aqui, na verdade, a sapiência, que poderia entrar aqui a sapiência superior, que está ligada à sapiência do mental. Esses seriam considerados também as sete vacas do Trizes, que da simbólica hindu, que corresponde também às sete, que se nós quiséssemos, poderíamos estabelecer também uma comparação com os dons do Espírito Santo, conforme são descritos no livro de Isaías, e poderíamos ver como se compara também às sete grandes virtudes da filosofia chinesa, etc., como nós veremos ao tratar da filosofia chinesa. Agora vamos ver o outro cinco. O cinco diz, tal é está em movimento, tal é sem movimento, tal é longínquo, tal também é próximo, tal é dentro de tudo, tal é também fora de tudo. Dentro da concepção hindu, há uma aparência de contradição. Alguns autores que vão criticar a filosofia hindu sem ter se aprofundado nela, vão dizer, mas aqui existe completa contradição. Não, porque, vejam-se bem, tal, quer dizer, refere-se aqui ao ser supremo. O ser supremo está em movimento, mas é sem movimento. Ele é ativo, mas não está se mudando. Ele está longe, quer dizer, ele está longe na parte axiológica e ontológica, mas também está próximo, não é impermeável a nós. Ele está dentro desse todo, do cosmos, porque ele está presente como sustentáculo, como cooperador e criador de todas as coisas, mas também está fora de tudo, porque transcende a todas essas coisas. Quer dizer, se se faz análise anagógica, sem más intenções, sem o intuito de querer interpretar mal o pensamento de outras crenças para valorizar a sua, não querendo nos convencer que os hindus eram homens ignorantes, desde que nós compreendamos que eles também eram aptos a alcançar um pensamento superior, tudo isso se torna para nós perfeitamente claro. Estamos chegando ao fim, vamos mudar de faixa.